A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital vai dar início ao 25º programa A Escola e o Meio, o primeiro do terceiro período. Para começar, ficamos com a sugestão do Mateus Lopes Varão, Jogos Eletrónicos. Olá a todos. Esta semana vou falar-vos de Tekken. Tekken é uma franquia de mídia japonesa centrada numa série de jogos de vídeo e arcade de luta desenvolvidos pela Bandai Namco Studios e publicado pela Bandai Namco Entertainment. A franquia também inclui adaptações cinematográficas e impressas. Os principais jogos da série seguem os eventos do King of Iron Fist Tournament, organizado pela Mishima Zaibatsu, onde os jogadores controlam uma infinidade de personagens para vencer o torneio. O conflito entre a família Mishima serve como o foco principal do enredo da série, enquanto os jogadores exploram as motivações de outros personagens com o objetivo de controlar o Zaibatsu. A jogabilidade concentra-se no combate corpo a corpo com um oponente, com o sistema de jogo incluindo blocos, arremessos, fugas e lutas no solo. A série mais tarde introduziu combos e movimentos especiais, com personagens também capazes de encenar arenas de quebra. Tekken é conhecido como sendo um dos primeiros jogos de luta na época a usar animação 3D. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Muito bem, ficamos agora com Eu Já Sou Escuteiro e Tu, com José Ribeiro. Olá a todos, hoje vou falar-vos do chefe de agrupamento. O chefe de agrupamento tem um grande papel no agrupamento. É o coordenador e responsável pedagógico do movimento a nível local e é o representante do agrupamento nas instâncias superiores. É o guia da patrulha de todos os dirigentes, ao fim e ao cabo. Como acontece com os miúdos, é o guia da equipa. Há um processo eleitoral para a eleição do chefe de agrupamento 3 em 3 anos. É necessário as pessoas estarem sempre disponíveis se não houver candidaturas. A eleição realiza-se num conselho de agrupamento, na qual toma posse como chefe de agrupamento perante todos os dirigentes, assistentes e caminheiros presentes. Na sua tomada de posse, o chefe de agrupamento diz algumas palavras nas quais salienta a confiança no projeto que lançou para o agrupamento, demonstrando também que o projeto que vai iniciar só é possível concretizar com a ajuda de todos e com o empenho de cada um. É também um dia do compromisso com o nosso agrupamento, compromisso com a nossa igreja e paróquia, compromisso com os nossos jovens, compromisso com os nossos ideais. No nosso agrupamento 880 de Oliveira do Hospital, há falta de dirigentes. O nosso atual chefe de agrupamento também é dirigente dos Lubitos. Ele é uma pessoa vista por nós escuteiros como um irmão mais velho. Muito bem, e como em todos os setores, o chefe tem um papel muito importante porque tem que ser um verdadeiro líder, não é? Simultaneamente solidário, simultaneamente amigo. É assim o vosso chefe? Sim, acho que sim. Muito bem. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com Cultura Pop, com o João Mário Ferreira. A franquia TED está de regresso, desta vez aos pequenos ecrãs em formato de série, para contar uma história prequel aos eventos retratados nos filmes. Segundo reportado pelo site Variety, o extravagante e desbocado urso será o protagonista da prequel, com transmissão exclusiva no Peacock, e já existe a confirmação de que o ator e autor Seth MacFarlane está também de volta para lhe dar a vida, ou mais especificamente, para lhe emprestar a voz. Mas as novidades não ficam por aqui. O elenco também conta com mais 3 adições de peso, Georgia Wigham, Max Brookholder e Scott Grimes. A história da série desenrolar-se-á algures em 1993. Anos antes dos eventos do filme, nesta nova narrativa, John Bennett, interpretado por Mark Wahlberg nos filmes, é apenas um jovem de 16 anos. Sem grandes surpresas, Burkholder irá interpretar o jovem John Bennett, enquanto Wigham irá interpretar Blair Bennett, a sua prima mais velha. Grimes irá interpretar Matty Bennett, o pai de John. De momento só existem 2 filmes sobre o personagem, sendo que o primeiro estreou em 2012 e o segundo em 2015. Recomendo os 2 filmes, porém a faixa etária de ambos é para maiores de 16, por isso convém possuir uma certa maturidade. Rádio Boa Nova. Muito bem, João Mário. E ficamos agora com a sugestão de música ao longo do programa do Eduardo Adro e do Martim Sousa. Os britânicos Pink Floyd publicaram no passado dia 8 de abril uma nova canção de apoio ao povo da Ucrânia, AA Rise Up, que também é a primeira gravação conjunta da banda em 28 anos, divulgou a editora Warner Music. Esta canção é a primeira dos que os Pink Floyd gravam juntos desde Division Bell, 1994. AA Rise Up foi gravada no passado dia 30 de março e usa a voz de Henry, retirada de um post do seu Instagram, em que se ouve o músico ucraniano a cantar na praça principal em Kiev. A música em si é uma empolgante canção ucraniana escrita durante a Primeira Guerra Mundial, que foi adotada em todo o mundo como bandeira de protesto contra a invasão da Ucrânia. O título da música dos Pink Floyd é retirado do final da letra da canção, que se traduz como AA Rise Up and Joy. As receitas da canção agora gravada destinam-se à Ukrainian Humanitarian Relief, ONG de apoio a refugiados e deslocados, como indica a banda na sua conta na rede social Twitter. Todos nós, como tantos outros, sentimos a fúria e frustração por este ato vil de invasão de um país independente, pacífico e democrático, e pela morte do seu povo, por uma das maiores superpotências mundiais, escreveu Gilmour na conta da banda no Twitter. Saudade, Saudade de Maró ascendeu ao décimo lugar do top de canções favoritas à vitória na Eurovisão na lista do site Eurovision World, que agrega 15 das mais importantes casas de apostas, mantendo, contudo, 1% de possibilidade de vencer. A canção representará Portugal em Turim, Itália, em maio. A lista de apostas continua a ser liderada pela canção da Ucrânia, Stefania, dos Kalush Orchestra. Recorde-se que Maró subirá ao palco na primeira semifinal da Eurovisão, a 10 de maio, competindo com artistas de países como Ucrânia, Suíça, Países Baixos, Dinamarca, Islândia ou Grécia, pela passagem à grande final, que se realizará a 14 de maio. Україна. Rádio Boa Nova. 100.2 FM. Vamos agora ao cinema com o Eduardo Adro. A minha sugestão para esta semana é Salgueiro Maia, O Implicado. Foi realizado por Sérgio Graciano, é do género de drama e tem duração de 104 minutos. Um dos maiores símbolos do 25 de Abril, Fernando Salgueiro Maia, nasceu 1 de julho de 1944, em Castelo Vide, Porto Alegre. Fez campanhas militares em Moçambique e na Guiné-Bissau, tendo ascendido ao posto de capitão em 1971. Como delegado da arma da cavalaria, fez parte da Comissão Coordenadora do Movimento das Forças Armadas, MFA. Um dos seus feitos mais famosos foi quando, no dia 25 de abril de 1974, comandou a coluna militar que partiu da Escola Prática de Cavalaria, em Santarém, ocupou a Praça do Comércio e cercou o Quartel do Carmo, em Lisboa, levando à rendição de Marcelo Caetano, então Presidente do Conselho, e à queda definitiva da ditadura do Estado Novo. Maia faleceu a 3 de abril de 1992 devido a um cancro, com apenas 47 anos. Com a realização de Sérgio Graciano, este filme tem um argumento de João Lacerda de Matos, que ficciona a ação a partir de Salgueiro Maia, um homem de liberdade, uma biografia assinada por António de Sousa Duarte, coproduzido com a RTP e a colombiana 11x11 Filmes e TV. Tem apoios do Instituto do Cinema e do Audiovisual do Turismo de Portugal e da Câmara Municipal de Lisboa. Com Tomás Alves como protagonista, conta também com as atuações de Catarina, Filipe Ariosa, José Condessa, Nádia Santos e Miguel Costa, entre outros. Após a estreia em salas de cinema, o filme será exibido em versão minissérie na televisão. Poderá ver este filme nos cinemas de Coimbra ou Viseu. Muito bem, aqui está uma ótima sugestão para estes dias em que se comemora o 25 de Abril. De facto, este é um dos grandes heróis que temos na nossa história, neste caso na nossa história recente, e é alguém a quem devemos a liberdade. Boa Nova, Rádio. Irresistível. E agora, por falar em política, vamos ver o que se passa na política, parece-me que nacional e também em França, com a Maria Pedro. O Conselho de Ministros aprovou esta terça-feira a nova proposta de Orçamento de Estado para 2022. O documento será entregue esta quarta-feira à Assembleia da República, seguindo-se cerca de um mês e meio de discussão parlamentar até que o mesmo seja aprovado e depois sim promulgado pelo Presidente da República. Desta vez não se corre o risco do orçamento não ser aprovado, dada a já garantida aprovação dos 120 deputados do Partido Socialista. Este Orçamento de Estado deve entrar em vigor a 1 de julho, mais coisa menos coisa. Destaco ainda também a situação política que se faz sentir em França. Na primeira ronda de eleições, Emmanuel Macron venceu, ainda que com uma reduzida margem relativamente a Marine Le Pen. Portanto, isso obrigou a uma segunda volta. Ainda assim, as sondagens apontam para uma percentagem de votos bastante elevada para Marine Le Pen. Isso faz com que haja um receio geral, tanto a nível europeu como na própria França, porque sabemos que ela é uma candidata de extrema-direita e, portanto, se ela de facto ganhar as eleições, podem vir várias mudanças negativas atrás disso que a Europa, ou melhor, a União Europeia, não quer. Creio que o Eduardo tem aqui algo a dizer a propósito desta questão política francesa. Eu acho que a segunda volta das eleições francesas acho que está um bocadinho como um tabuleiro de xadrez em que algumas parte de Emmanuel Macron tem uma pequena ligeira vantagem que lhe está a permitir chegar a primeiro nas sondagens, enquanto que Marine Le Pen está a ter um discurso, como sempre, populista, a apelar ao bolso dos franceses, como costumam dizer na televisão francesa. Os franceses estão a pensar mais na carteira ao fim do mês do que na continuidade europeia da França, da continuidade europeia em termos europeus, de povo europeu, e eu acho que estas eleições se vão decidir em voto útil, ou seja, o outro candidato, quem estava em terceiro lugar de extrema-esquerda, os votos que vão implicar, para onde é que vão ser distribuídos esses votos, e o resto vai ser um bocadinho uma apologia ao voto útil, e temo que a balança possa pesar para Marine Le Pen, porque, como dizem na televisão francesa, os franceses ultimamente têm pensado muito no bolso no fim do mês e não na qualidade de vida europeia e numa junção de países europeus para uma melhor União Europeia. Pois, o que poderá ser um perigo, todos o sabemos. Aliás, começo a temer que se esteja a normalizar a extrema-direita na Europa e se ela se normalizar em França, que é um grande bastião da União Europeia, de facto, pode ser a própria estrutura que estará em jogo da União Europeia, e isso pode ser perigoso para a democracia e para todos nós. Esperemos que não, e que quem ganhe estas eleições, teremos que o analisar para a semana, será o Sr. Emmanuel Macron. Assim esperemos. FM Boa Nova. E agora vamos a uma sugestão de leitura com a Matilde Gouveia. Neste começo do terceiro período, recomendo a leitura de Sista, um Homem, de Primo Levi. Na noite de 13 de dezembro de 1943, Primo Levi, um jovem químico membro da resistência, é detido pelas forças alemãs. Tendo confessado a sua ascendência judaica, é deportado para Auschwitz em fevereiro do ano seguinte. Aí permanecerá até finais de janeiro de 1945, quando o campo é finalmente libertado. Da existência do campo nasce o escritor que neste livro relata, sem nunca ceder à tentação do melodrama e mantendo sempre dentro dos limites da mais rigorosa objetividade, a vida no campo e a luta pela sobrevivência no meio em que o homem já nada conta. Se Isto é um Homem tornou-se rapidamente um clássico da literatura italiana e é, sem qualquer dúvida, um dos livros mais importantes na vastíssima produção literária sobre as perseguições nazis aos judeus. Levi, através deste livro, revela como foram os seus dias de luta para conseguir sobreviver. As suas palavras são tocantes e o seu testemunho será inesquecível. O livro é um testemunho escrito com crueza implacável sobre a condição humana. Nele se pergunta dos limites que a definem, da natureza que as constitui, dos inesgotáveis recursos de que o homem dispõe e que não adivinha em circunstâncias normais. Mas que ainda os recursos físicos o façam subsistir, que humanidade há nisso? Que subsistência é essa? A de um homem? Repete-se ao longo do livro que pode ser qualquer outra coisa, um animal, um farrapo, uma sombra, mas raramente se utiliza a palavra homem. Página a página é possível assistir à desumanização progressiva vivida por Primo Levi e demais prisioneiros. A hostilidade que conquista dia após dia o espaço que se julga inviolável e pertença do homem. Ainda antes de ser iniciada a narração, há um poema que abre o livro, justamente intitulado Se Isto é o Homem. Vós que viveis tranquilos, nas vossas casas aquecidas, vós que encontrais regresso à noite, comida quente e rostos amigos, considerai se isto é um homem, quem trabalha na lama, quem não conhece a paz, quem luta por meio pão, quem morre por sim ou por um não. Recomendo estas palavras e esculpi-as no vosso coração. Recomendo vivamente a leitura deste livro. Esta, de facto, é uma excelente sugestão, sobretudo num tempo em que nós estamos a ver atrocidades provocadas por uma guerra e por um ditador na Europa. De facto, vale a pena perceber os horrores que se passam nestas situações de extremismo, como aconteceu nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Rádio Boa Nova. E ficamos agora com uma visita com a Mafalda Correia. Nos dias 7 e 14 de maio, celebra a magia do mundo encantado da Disney, interpretado pela Lisbon Film Orchestra e pela WOW, uma produtora nacional de eventos e espetáculos com 30 anos de atividade, especializada em entretenimento para as famílias. O Campo Pequeno, em Lisboa, e o Super Boca Arena, pavilhão Rosa Mota, no Porto, vão transformar-se em anfiteatros mágicos, onde os clássicos temas da Disney resgatam o nosso imaginário de sonhos, emoções e fantasias, num espetáculo musical único dirigido pelo maestro Nuno de Sá. Os temas dos nossos heróis, o Rei Leão, a Pequena Sereia, Piratas das Caraíbas, Mary Poppins, A Bela e o Monstro e Frozen, entre outros, são as grandes estrelas deste espetáculo, tocado por 55 músicos, acompanhados por 4 cantores, David Ripado, Patrícia Duarte, Ricardo Ferreira e Vânia Bluebird, sincronizados com as imagens dos famosos filmes da Disney projetados no ecrã, proporcionando um espetáculo encantador para toda a família e fãs do mundo mágico da Disney. Apresentado pela primeira vez em Portugal já em 2015, no palco do Campo Pequeno, o Disney in Concert tem contado sempre com o apoio do maestro Nuno de Sá, à frente de um grupo que se tem dedicado nos últimos 15 anos, em exclusivo, a interpretar as grandes bandas sonoras de filmes. O maestro refere que o regresso pós-pandemia é essencial. Depois destes 2 anos conturbados de pandemia e agora com a atualidade que vivemos em constante apreensão com a guerra, achamos que este concerto vem na altura certa. É um momento de dar um pouco de energia boa, de calor, de emoção às nossas vidas. Os bilhetes variam entre os 18 e os 35 euros e encontram-se à venda nos locais habituais. Um espetáculo verdadeiramente mágico e com um programa para toda a família que não pode perder. Divirta-se e boa viagem. Muito bem, excelente sugestão. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Somehow I can't move on, no, you're gone. por sinais, resta uma só palavra. Ponto 2, Oliveira do Hospital. E agora ficamos com notícias com a Beatriz Vaz Pato. A notícia de hoje, ao contrário de outras que aqui tenho trazido, é positiva, se bem pelos motivos errados. Podemos ler, no jornal Correio da Beira Serra, um texto intitulado Buffet Rose, Comida Rosa, ou a Democracia, ou Comem Todos, publicado no dia 18 deste mês por um comentador deste jornal que, sem querer, elogiava a qualidade das refeições que os alunos do curso profissional de restauração, na sua vertente cozinha, têm confeccionado no restaurante pedagógico do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Infelizmente, é a única coisa que se lê de verdadeiro nessa publicação. O comentador, tendo por base esta realidade, acha, contudo, que só muito recentemente a mesma existe, pois refere que uma escola da cidade tinha inovado nos seus currículos, introduzindo ainda recentemente uma nova disciplina na área de cozinha e dos cozinhados. Pelos vistos, desconhece que esta área de ensino profissional existe na oferta do IOH há mais de uma década e com provas dadas. Mas vai mais longe na sua desinformação, que chega a ser confrangedora, tentando denegrir não só a imagem dos alunos que frequentam e frequentaram estes cursos, mas também a dos seus professores e dirigentes escolares, de uma forma que começa logo por ser caricata no título que encabeça a sua peça, Buffet Rose, Comida Rosa, numa tentativa clara de juntar a política às refeições que estes alunos preparam como treino no seu curso profissional, insinuando que o ambiente é tendencialmente pró-PS. Durante a peça, refere que o seu comentário foi colhido à mesa do café, numa conversa que nem sequer era sua, mas que diz ser bem situada e informada. Contudo, ao invés de procurar junto de fonte fidedigna a veracidade da conversa, toma-a como a verdade e, assim, transmite aos leitores do Correio da Beira Serra pérolas jornalísticas que não são dignas de um jornal que se diz ser de referência regional. Com efeito, fazer afirmações públicas como a escola, ou alguém em nome dela, entende juntar uns convivas e lá é degustado o melhor dos tais pratos escolares, e ainda referir num jornal que, como pode ser lido, a parte mais espicaçante surgiu ao ser dito que vários dos convites para essas degustações pro bono serão organizados tendo muito em conta o grau de cumplicidade político-partidária dominante nessa escola, além de muito irresponsável, mostra o seu total desconhecimento sobre o assunto que está a tratar e para nós, alunos desta escola e principalmente os nossos colegas deste curso específico, que são quase nossos embaixadores na quantidade de eventos para os quais são convidados fora da escola, chega a ser quase insultuoso pelo absurdo das informações. O caricato disto tudo é que se o comentador se tivesse dado ao cuidado de consultar, por exemplo, as redes sociais do IOH, poderia já ter feito a sua marcação para uma das refeições que estão abertas ao público e que se chamam almoços pedagógicos, confeccionados pelos alunos dos cursos de restauração do IOH. Em suma, e sintetizando esta minha divagação, qualquer um será bem recebido e ainda melhor servido no restaurante pedagógico do nosso agrupamento. Não lhe prometemos um buffet rose, mas sim uma boa refeição que pode ser apreciada quer seja do PS, quer de outro qualquer, uma vez que, felizmente, ainda não chegámos ao ponto de associar a política à comunhão à mesa de indivíduos que tencionam apreciar as refeições concebidas por estudantes que com a política nada têm que ver. Pois, esta é uma notícia falsa. Nem sei se lhe podemos chamar notícia ou se é um comentário de alguém que usa inclusivamente um pseudónimo que tu ontem encontraste aqui na nossa comunicação social regional, aliás aqui da nossa cidade, Oliveira do Hospital, que acho que nos deve envergonhar a todos, porque de facto nós somos da escola secundária, costumamos frequentar o restaurante pedagógico, conhecemos os seus alunos e de facto qualquer pessoa do nosso concelho e até fora do concelho, aliás eu tenho lá encontrado pessoas de fora do concelho, que por perceberem a qualidade da confecção de refeições que ali são servidas, têm vindo à nossa escola para degustar estes almoços que acontecem todas as semanas e que estão abertos a todas as pessoas, portanto, sejam lá elas do quadrante de esquerda ou do quadrante de direita. Portanto, é extremamente ofensivo que sejam insinuadas estas relações pecaminosas com setores políticos que não existem e é sobretudo de muito mau tom que alguém que está a escrever num jornal, ainda que online, creio eu, apenas, mas mesmo que fosse em formato de papel e que estivesse a ser divulgado, está a tentar denegrir, atingir jovens que fazem o melhor do seu trabalho, que são extremamente competentes, com professores que dão o melhor de si, sobretudo aqueles que estou-me a referir aos professores que lecionam a estes cursos profissionais, nomeadamente o serviço de mesa e o serviço de restauração. Basta passarmos por lá para percebermos o quanto cuidado têm neste serviço e nesta confecção e da forma como nos recebem, com toda a atenção. Aliás, não é por acaso que nós, por lá na escola, costumamos dizer que este é o melhor espaço de restauração do nosso concelho, porque de facto é um sítio onde temos uma refeição bem confeccionada, bem servida, com todo o rigor e com toda a deferência somos ali tratados, porque os jovens que ali estão, rapazes e raparigas, estão de facto a experienciar uma situação profissional que viram a ter com certeza no seu estágio e depois na sua vida. Portanto, é lamentável. Só o que podemos dizer é que é lamentável que estas situações ocorram. Não sei se algum dos alunos que aqui está, que por acaso nenhum é do profissional de restauração, porque podia ser, porque nós não denegrimos, obviamente, aqui nenhum curso que temos na escola. Achamos que todos eles têm o seu mérito e os alunos dos cursos profissionais não podem nem devem nunca ser denegridos em situação alguma, porque eles fazem o seu melhor, como todos tentamos fazer naquela escola. Não sei se merece algum comentário de algum de vós. Eu acho que esta notícia que a Beatriz nos trouxe é muito triste e lamentável. Aliás, é de muito baixo nível haver jornalismo, ou melhor, isto não é jornalismo, diz que é jornalismo, que se baseia no diz que disse, porque, segundo a Beatriz, o jornalista que nem se apresenta ao público com o seu nome, apresenta-se por um pseudónimo, baseia a sua notícia numa conversa de café que ouviu, não procura fontes fidedignas, portanto, acaba a ser uma notícia completamente sem fundamentos e que vem denegrir totalmente a imagem do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Aliás, não só como a Beatriz disse que nós já temos um curso de restauração há mais de uma década, pronto, são pormenores, o que é certo é que o nosso curso de restauração e de pastelaria, tudo relacionado, todos os nossos cursos profissionais têm um prestígio muito grande nessa área e a escola é conhecida por bons motivos nesse aspecto. E portanto, vir um correio de regional que devia, ao contrário de denegrir a imagem do agrupamento de escolas, devia sim potenciar a nossa oferta educativa e de facto dar aos leitores a conhecer os benefícios que os nossos cursos têm e afinal leva-nos ao engano. Aliás, se uma pessoa não conhece a nossa escola, se uma pessoa não conhece o quão bons e bem organizados e quão exigente é o nosso ensino, quer a nível profissional, quer nos cursos regulares, até fica com uma ideia errada da nossa escola e, portanto, é muito triste, é muito lamentável que hajam pessoas destas a fazer jornalismo, porque isto não é jornalismo, nem a pessoa que escreveu isto pode ser considerada um jornalista. Rádio Boa Nova. Espetacular. Bem, ficamos agora com as questões do ambiente, com a Mafalda Correia. O Decreto-Lei nº 35/2017, de 24 de março de 2017, regula a aplicação de produtos fitofarmacêuticos, proíbe a aplicação de herbicidas e pesticidas em espaços públicos, não fazendo qualquer tipo de impedimento a quem usar estes produtos, por exemplo, na agricultura. Infelizmente, a omissão da lei está a permitir o atentado a que todos assistimos. Nas últimas décadas, tem-se assistido ao uso desmesurado dos herbicidas para controlar e erradicar a vegetação indesejável nos campos. Vemos consecutivamente campos arrasados onde nenhuma vegetação germina. Creio que os seus proprietários não têm noção de que, para além de matarem as ervas daninhas, matam ecossistemas inteiros, plantas e animais, centenas ou milhares de aves, animais selvagens que se alimentam da vegetação envenenada, mas também domésticos, gatos e cães. Dizem as organizações competentes que o principal método é a aplicação de herbicida de síntese à base de glifosato. Segundo a Organização Mundial de Saúde, esta substância ativa pode provocar alterações nefastas na saúde humana, animal e no ambiente. A OMS, através da sua estrutura especializada IARC, Agência Internacional para a Investigação sobre Cancro, declarou o glifosato e mais 5 inseticidas organofosforados como carcinogénico provável para o ser humano. O aumento das preocupações acerca da lixiviação de pesticidas para as águas subterrâneas e de superfície levaram a uma maior consciencialização e implementação de restrições ao nível do uso de herbicidas em muitos países. É inegável que o seu uso acarreta grandes custos para a saúde humana, o ambiente e os recursos naturais. Assim, é urgente alertar a população sobre os impactos negativos da sua utilização. Já devíamos ser detentores dos conhecimentos e das ferramentas necessárias para construir um modelo agrícola livre de pesticidas e mostrar que o controle de ervas daninhas é possível usando outros meios além de herbicidas prejudiciais. Existe uma necessidade urgente de desenvolver métodos tecnológicos de agricultura que não dependam do uso de pesticidas. Pelo bem do meio ambiente, da fauna e da flora e pelo nosso próprio bem, pense duas vezes antes de aplicar um qualquer herbicida ou pesticida. Sem dúvida, e agora que estamos novamente na primavera, em que muitas pessoas infelizmente usam e abusam dos herbicidas e dos pesticidas, é a altura dos senhores ouvintes tomarem consciência do perigo que isto pode representar para a saúde pública, para todos nós, mas não devemos pensar só nos seres humanos, devemos pensar em todos os outros seres, nomeadamente nos ecossistemas de que aqui a Mafalda referiu, que morrem desde as próprias aves, os insetos que se vão alimentar desta vegetação espontânea e que assim, obviamente, morrem, e é toda a cadeia que está ali comprometida. Eu creio que devia haver mais legislação a este nível. Penso que o Ministério do Ambiente devia aqui tomar alguma atitude e o nosso legislador. Infelizmente, no nosso país estamos a acordar tarde para este problema, que se percebe aqui nos nossos meios rurais. Eu penso que este produto já foi erradicado, por exemplo, por algumas câmaras municipais no uso na via pública, mas as pessoas, particularmente, podem continuar a adquiri-lo e aplicá-lo de forma desmesurada, o que está é mais uma condicionante e que compromete o nosso ambiente aqui na nossa região. Rádio Boa Nova. E agora ficamos com música e com álbuns de rock com o Martim Sousa. Esta semana vamos falar do álbum Machine Head, o 6º álbum de estúdio da banda britânica de rock Deep Purple. Foi gravado no Grand Hotel de Montreux, na Suíça, em dezembro de 1971, no estúdio móvel dos The Rolling Stones, e foi lançado em março de 1972, nos Estados Unidos, pela Warner Bros. Records. O álbum é uma das gravações mais bem-sucedidas da banda, liderando os tops de sucesso em diversos países depois do seu lançamento. As condições nas quais as gravações originais foram feitas são um tanto extraordinárias. Após contratar o equipamento do Rolling Stones Mobile One, o estúdio móvel dos Rolling Stones, mandada pelo Sixth Stone, Ian Stewart, a banda gravou todas as faixas em instalações de um hotel de Montreux sem overdubs. A letra de Smoke on the Water menciona o fato e a citação de Frank Zappa and the Mothers, refere-se ao concerto de Frank Zappa num casino vizinho que se incendiou alguns dias antes do início das sessões de gravação do Machine Head. Todas as canções foram compostas por Ritchie Blackmore, Ian Gillan, Roger Glover, John Lord e Ian Paice. Vou agora passar à lista de faixas. No lado A, temos Highway Star, Maybe I'm a Leo, Pictures of Home e Never Before. No lado B, temos Smoke on the Water, Lazy e Space Truckin'. A duração total deste álbum é de 37 minutos e 47 segundos. No geral, dou 7,5 em 10 a este álbum. Machine Head é composto por 7 temas, a sua composição é derivada do blues com os toques do erudito, do barroco e do clássico. Os tempos desconstruídos e em contratempos e harmonias exóticas, partindo de escalas pentatónicas com menores harmónicas, são o núcleo desta magnífica obra de arte. Foi também um álbum muito importante no desenvolvimento do heavy metal, devido à sonoridade mais pesada criada para a altura em que se encontravam. Em seguida iremos ouvir Smoke on the Water. We'll be right back. 100.2 FM. Agora com o Ricardo Neves e com licenciaturas Fazer a Escolha Certa. Hoje vamos falar do curso de Animação Digital. Este curso está presente na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. No curso de Animação Digital é privilegiado o 3D, mas não esquecendo a grande variedade de técnicas que a animação possui, nem a consistência que elas adquirem quando estão ao serviço de uma boa história. Os alunos de animação digital são encorajados a explorar técnicas ou combinações de técnicas para encontrar um novo olhar ou uma nova abordagem sobre um tema ou uma história. O curso de animação digital foi desenhado a partir das etapas de construção de um filme, em que cada uma delas oferece uma competência e um domínio de especialização. As provas de ingresso deste curso são Desenho, Filosofia, Geometria Descritiva, História e Cultura das Artes, Matemática e Português. A sua fórmula de cálculo é de 65% do peso da média de secundário e 35% do peso das provas de ingresso. Boa Nova Irresistível. Iniciamos as notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. A quarta edição da Festa da Primavera, a IEOH Florir, decorreu nos dias 6, 7 e 8 de abril. O nosso diretor, o professor Carlos Carvalheira, refere que a Festa da Primavera é um momento simbólico de tudo o que caracteriza o IEOH enquanto escola pública. Nascida após o momento trágico do Conselho de Oliveira do Hospital e com o intuito de trazer alguma cor a uma primavera que se avizinhava sombria, o IEOH floriu em 2018 e continua a florir hoje em dia. Foram 3 dias intensos e mostramos o nosso espírito de missão. Juntámos 200 de alunos ao ar livre para um concerto de flauta, organizámos debates e palestras sobre os mais variados temas, concretizámos atividades desportivas mais radicais, servimos um jantar vínico de excelência, fomos ao teatro, desfilámos pelas ruas do concelho com bonitos chapéus coloridos, que fotografámos e desafiámos a fotografar, brincámos aos jogos e a brincar ensinamos. Falamos da importância das abelhas, pintámos, apresentámos pequenos concertos, defendemos o nosso território e apelamos a hábitos de vida saudável. O IEOH está certo de que por todo o concelho se sentiu a festa da primavera. Foi rara a casa onde ela não chegou e rara a família que não se viu envolvida nesta onda do IEOH florir. Os alunos, os professores, os auxiliares da ação educativa e as famílias foram de uma dedicação exemplar que só engrandece o agrupamento de escolas. De acordo com a direção do IEOH, as parcerias estabelecidas foram cirúrgicas e essenciais ao sucesso da iniciativa. Um enorme bem-aja à Câmara Municipal, ao Conservatório de Ceia, à Orquestra Musicarte, à Comunicação Social, a todas as instituições, ao comércio local e a todos os que colaboraram, aos da casa e aos de fora. Este evento espelha a qualidade do serviço educativo público. Precisamente no âmbito da Festa da Primavera, decorreu no dia 8 de abril em Oliveira do Hospital a palestra-debate, subordinada ao tema A Importância do Ordenamento do Território e da Gestão Florestal, na fixação da população no interior, proferida pelo professor Dr. Luciano Lourenço, uma iniciativa do Departamento de Ciências Sociais e Humanas. Foram analisados os 3 eixos, o ordenamento do território, a gestão da floresta e a fixação da população no interior, os possíveis caminhos a seguir para a sua concretização e os obstáculos que a têm inviabilizado. O público acorreu em grande número, tendo sido interpelativo, com destaque para os nossos jovens alunos que, de certo, percebem a pertinência do tema e a necessidade urgente da mudança de paradigma. A gestão da floresta tem de ser um desígnio nacional, com o empenhamento do poder político nacional, regional e local, em parceria com os proprietários. O professor Luciano Lourenço afirmou que os incêndios florestais não são uma fatalidade. Há solução para os incêndios. O desafio não é acabar com os fogos, pois estes são parte do ecossistema. O objetivo deve ser acabar com os grandes incêndios, apostar no combate, mas sobretudo na prevenção. E aí a educação desempenha um papel fundamental. A Direção e o Departamento de Ciências Sociais e Humanas agradecem a disponibilidade e a colaboração do Sr. Professor Dr. Luciano Lourenço. Terminamos assim o programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Mafalda Correia, Eduardo Adro, Maria Pedro, Matilde Gouveia, Francisca Fernandes, Tiago Brito, Beatriz Vaz Pato, Ricardo Neves, João Mário Ferreira, Martim Sousa, Mateus Lopes Varão, Matilde Martins, José Ribeiro e Estevão Abreu. Despedimos-nos até ao próximo programa. Muito obrigada pela sua atenção. FM Boa Nova.